Tiro primeiro, escapa da porra da morte. Papapapei, bom, se não correr, morre. Prisioneiro do sistema, enquadrando o cobote. Papapapei, bom, se não correr, morre. A boca só se cala quando o tiro acerta. Papapapei, bom, se não correr, morre. Eu sou o sangue, o defunto, no chão da favela. Aqui não é conto de fada, não. Em filme de Hollywood, bandido mata a polícia, morre. Vagabundo se ilude, enquanto os políticos roubam. Em cima de nós, caco, eles ainda considera ladrões que vivem jogado nas ruas. Tá vendo aquele muro alto, rico se sente ameaçado. Com medo do pobre desempregado, cansado de ser humilhado. Quem vive aqui tá ligado, sofrimento de pobre dobrado. Não dá pra ser digno, não dá. Dentro daquela mansão, daquela piranha vadia burguesa. Comida e bebida importada, e o que resta que sobra na mesa. Vai pra aquela senhora de cadeira de roda, batendo na porta pedindo uma esmola. Se liga, me diga, é difícil vencer nessa vida. Muitos entregas, assalto, bebida, fumaça pra cima, tentando encontrar uma saída. Pois enquanto você fica bem louco, tentando fugir da realidade, eu, André Patriga, que prossigo com a verdade. Dignidade e humildade, pra nós é palavra-chave. Qualquer lugar que se vá, somos manipulados, aprisionados fora das grades. Pois enquanto eu me sacrifico pra dar o povo meus filhos, aos olhos do sistema, eu sou mais um bandido. Papapapei, ou se não correr, morre. Quem puxar o gatilho primeiro, escapa da porra da morte. Papapapei, ou se não correr, morre. Prisioneiros do sistema, enquadrando pro bote. Papapapei, ou se não correr, morre. A boca só se cala quando o tiro acerta. Papapapei, ou se não correr, morre. Eu sou o sangue, o defunto, no chão da favela. Expressa a revolta de um maluco cansado de sonhar. De um moleque sem uma roupa decente pra estudar. Daquela dona solteira que se vende nas baladas, pra dar o que comer pra sua filha, uma vida confortada. São 9 horas, venha comigo, vamos fazer um rolê. Veja quanto desperdício pra não me contradizer. Sua raça não vale nada, uso flui tomando cerveja, cheirando pó pras vagabundo. Uma boa pizza na mesa, altos carros importados, com certeza um trampo no Senado, bem diferente da vida. Lugar de um favelado que acorda bem cedo e no descuido traz o pão do mercado. Mais tarde com a trava de preto se encontra bem lombrado. E assim vai seguindo a vida de mais um cidadão. Na porta do bar uma pinga no copo, nos braços um violão. Até podia ser um artista, mas no seu trampo ninguém acreditou. Simplesmente mais um talento que o país afundou. Que sistema é esse que exige que eu cante hino nacional? Não bato palma pra ladrão, respeito policial. Chega de palanque e gravata, chega de tanta farsa. Aqui não tem marionete pra cair na sua lábia. O povo tá revoltado querendo melhoria. A capital é Brasília e não olha pras periferias. A revolução do rap aqui apenas começou. Se prepara a burguesia pra colher o que plantou. Vai entender o porquê da revolta da nossa letra. Viver aqui é mais que foda, é muita treta. É muita treta. Papapapei, ou se não correr, morre. Quem puxar o gatilho primeiro, escapa da porra da morte. Papapapei, ou se não correr, morre. Prisioneiros do sistema, enquadrando o bote. Papapapei, ou se não correr, morre. A boca só se cala quando o tiro acerta. Papapapei, ou se não correr, morre. Eu sou o sangue, o defunto, no chão da favela. Pois é tipo campo minado, então se liga no passo. Se pisar em falso, bum, vai pro espaço. Mais uma mãe que chora por uma perda de glória. Filho que nasce, sede que morre, calibre pesada que é foda. Sem dinheiro, sem estudo, muito menos trabalho. Pobre aqui só vence na vida se praticar um assalto. Então se é isso que eles querem, eles estão conseguindo. Tô vendo sangue voando, corpo privado caindo. Desce do carro, otário, me dê toda sua grana. Pode ficar de boa, não vou estrupar sua piranha. Só dessa forma que o país irá me respeitar. Com um oitão na cara do boy, pronto pra disparar. Aí não vai ter celular, não, pra ligar pra polícia, muito menos rodar pra roletar na avenida. Sinceramente eu não queria esse triste quadro, mas minha única chance é um assalto em quadro. Papapapei, ou se não correr, morre. Quem puxar o gatilho primeiro, escapa da porra da morte. Papapapei, ou se não correr, morre. Prisioneiros do sistema, enquadrando pro bote. Papapapei, ou se não correr, morre. A boca só se cala quando o tiro acerta. Papapapei, ou se não correr, morre. Eu sou o sangue, o defunto, no chão da... não correr, morre. Curioso desceu morro para ver a parada. Ei, ou se não correr, morre. Três pretos com os corpos perfurados de bala.